gosta da minha cara, do meu jeito debochado. Sinto muito, olha como eu tô preocupado. É no passinho debochado. R bebidas, sem o debochado, debochado. DJ Lucas Rodrigues. É no passinho debochado. Distribuidora de medicamentos do Brete, Valsoleira, Cell Prime, Dudu das encomendas. Plantão gelado no Weldon. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. O que paga meu boleto, porra? Se eu te incomodo, então desliga o celular. Não gosta da minha cara, do meu jeito, é mal 2.0. Olha como eu tô preocupado. É no passinho debochado, debochado, né? Olha como eu tô preocupado. É no passinho debochado. Olha como eu tô preocupado. É no passinho debochado. Vambora, sai! Depósito 24x48, alô Itamar! E a do CDS! Pequeno Produções! André CDS, o moral é de Itamar! Italo Ripa.